Profundo, falou assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real. Estava ainda assim falando, uma voz do céu lhe tirou o reino e o mandou comer capim. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a justiça de Deus. Deus mandou que Jonas fosse à cidade de Nínive para pregar, falar contra aquela terra, pois o seu pecado estava a aumentar. Jonas tentou fugir da face do Senhor, mas logo percebeu que se fez grande tempestade, foi lançado ao mar. E logo veio um peixe com ordem para o tragar. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a justiça de Deus. O rei Nabucodonosor, depois de 7 anos, Deus o resgatou. Jonas teve muita sorte, Deus mandou que o peixe o lançasse fora. E tu não queiras fazer testes, venha logo a Cristo te consertar, pois pode ser que amanhã seja muito tarde pra voltar. Cristo está te chamar. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a justiça de Deus. Cuidado com a justiça de Deus.